Pesquisa realizada pelo IBGE revelou um aumento no número de casamentos. Em 2006, foram registrados 6,5% de noivos a mais que 2005. O crescimento desse percentual de matrimônios segue uma tendência observada desde 2002. Isso se deve, em parte, à legalização de uniões consensuais. Outros dados da pesquisa revelam que mulheres entre 45 a 49 anos se casam menos que os homens da mesma faixa etária, cerca de 3,8% contra 5,4% dos homens. Os dados do registro civil permitem ainda calcular a idade média dos homens e das mulheres à época do casamento. Considerando todas as uniões legais, a média de idade dos homens elevou-se para 31 e das mulheres para 27 anos.